Olá. Ser reprovado é uma coisa terrível, né? Mas ser reprovado por Deus é realmente terrível. Você já parou para pensar como que Deus avalia os líderes que ele tem instituído ao longo da história? Nós sabemos que ele tem seus líderes hoje na igreja e sabemos que ele instituiu líderes no passado, pessoas que ele encarregou, incumbiu, para exercerem liderança junto à nação de Israel, junto ao povo de Israel. E a gente sabe que nesse livro que a gente está agora estudando, né, o livro de Malaquias, a sua profecia, a gente tem aquele período ali após o retorno do exílio, com tantas coisas que haviam esfriado ali a fé das pessoas, a vibração, a empolgação deles com as coisas de Deus, tanta negligência, havia um desagrado de Deus em relação a isso. Na última passagem, nós vimos esse questionamento ali, né, por parte, inclusive, dos sacerdotes, que eram esses líderes. Em que nós temos errado, né? Como o Senhor tem agido? Aqueles questionamentos que a gente vê Malaquias ali servindo de porta-voz, né? Ele expressa os questionamentos do povo e depois ele expressa as respostas de Deus. E na passagem que a gente vai ver hoje, ele fala um pouco mais sobre a questão dos sacerdotes, a grande responsabilidade que eles tinham, as bênçãos que foram asseguradas para eles por causa do seu papel, por causa da sua importância, e devido ao não cumprimento, as consequências ruins para eles e para a nação de Israel. Vamos então à passagem de hoje. A gente vai iniciar aqui, né? Capítulo 2, ela está no início aqui do capítulo 2. A gente vai ler dos versículos 1 a 9. E agora, esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês, eu vou destruir a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas e lançarei vocês fora juntamente com os excrementos. Então vocês saberão que fui eu que lhes dei esta advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e paz, que de fato lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e, pelo seu ensino, causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Pois é, um ministério reprovado é o que a gente vê aqui no caso dos sacerdotes. Existem lições que certamente podem e devem ser aplicadas aqui para nós e para os nossos dias. Malaquias aqui ele revela dois aspectos da reprovação de Deus. Em primeiro lugar, nós vemos os sinais da reprovação de Deus. Deus ele procurou demonstrar, já que estava difícil, né, do pessoal entender, já que estava difícil de atender aquilo que os profetas estavam dizendo, então Deus ia falar de outra forma. É importante aqui a gente notar que Deus fala de uma aliança que ele fez com Levi, ou seja, uma aliança que ele estabeleceu, né, quando o povo saiu do Egito. Ele estabeleceu que aquela linhagem, aquela família, né, ou seja, os levitas, eles ocupariam esse lugar de sacerdócio, esse lugar de mediadores ali, né, entre Deus e o povo. E assim, eles tanto estavam ali para representar o povo diante de Deus, oferecendo os sacrifícios, como eles estavam ali para representar Deus diante do povo, explicando a lei, ensinando, dando bom exemplo para o povo, todas essas coisas. Assim eles certamente cumpririam bem o seu papel. É de se notar, se você, por exemplo, a gente não vai ficar aqui olhando textos, né? Lendo pelo menos, mas se você olhar lá em Números, capítulo 6, do versículo 22 ao 27, você vai perceber que existem estipulações. Existem critérios que Deus colocou quanto a isso. Ou seja, é um compromisso mútuo, né? De um lado, Deus daria vida e paz, como ele menciona aqui, né? No versículo 5, inclusive, né? Já adiantando aqui, né? A minha aliança com ele, com Levi, com os levitas, né? Ele está falando com ele aqui, se refere à família, né? À descendência. Uma aliança de vida e paz. Agora veja. Se de um lado Deus cumpriu isso, Deus sempre faz a sua parte, né? A gente sempre tem que lembrar disso. Por outro lado, ele esperava e exigia um serviço reverente, esperava que eles cumprissem o seu papel também. Pois aqui está todo o problema. E Deus ele expressa aqui a questão toda, dizendo que ele ia transformar as bênçãos em maldições. Por quê? Porque eles não cumpriram. Então, aquilo que antes era algo para eles, até sacerdotes, né, se beneficiarem, terem certos privilégios, né, diante da comunidade de Israel, eles tinham ali uma parte do sustento deles, ou pelo menos uma parte não, né, mas o sustento deles assegurado pela lei. Eles tinham direito a comer ali. A carne, depois que a carne fosse oferecida ali no altar, eles tinham a sua porção. Então, enfim, eles tinham os seus privilégios, tinham bênçãos, havia bênçãos que Deus tinha prometido, mas agora Deus estava colocando restrições a isso. Inclusive, a própria interrupção do sacerdócio, a gente pode entender que o que vivemos hoje, a realidade que se vive hoje, onde estão os sacerdotes de Israel? Cadê? Onde eles estão? Você não sabe, né? Alguns acham que esse sobrenome Kohen, né, tão comum, não tão comum, mas é encontrado aí entre os israelitas, né? Ele significa justamente sacerdote, pode ter alguma coisa a ver, alguma lembrança disso, mas o fato é que hoje em dia é muito difícil saber quem pertence a essa tribo, e mesmo que saiba, esse ofício hoje ele não é exercido. E certamente os rabinos de hoje não são os substitutos dos sacerdotes de modo algum. Isso não faz o menor sentido. Então houve sim uma interrupção. Deus disse ali que ele já havia iniciado a sua repreensão. Isso já poderia ser notado naqueles dias. Eles já podiam perceber e havia tempo ali. Deus disse: olha, eu estou advertindo isso para que vocês mudem, para que vocês ajam de forma diferente. Claro que isso não aconteceu. Os erros continuaram, as consequências vieram. E Deus ele exemplificou essa rejeição de modo muito chocante, né? Falando que ele esfregaria os excrementos dos animais na cara dos sacerdotes. Olha que cena chocante mesmo. Você tem que pensar que os animais, quando eram levados ali para o altar para serem sacrificados, havia uma parte desses animais que não era destinada ali para o holocausto, no caso, para os sacrifícios. Eram retiradas ali as vísceras e os excrementos eram. Esse animal era limpo, né? Havia diferentes tipos de sacrifício, mas falando especificamente nesse caso, havia uma limpeza, essas vísceras eram levadas para fora, né? Isso era o símbolo, evidentemente, de que Deus, para Deus era oferecido aquilo que era puro, aquilo que estava isento, né, de qualquer sujeira. A ideia era mais ou menos essa. Agora, o que Deus está mostrando ali para eles é que eles seriam rejeitados da mesma forma, né? Não é que Deus vai literalmente, né, passar os excrementos ali no rosto deles, mas é uma forma de Deus dizer claramente, mostrar claramente o tamanho da sua rejeição. O papel de profeta não era tão fácil, né? Tem que dizer essas coisas ali para os líderes. Mas o fato é que eles estavam errando, precisavam ser repreendidos. E veja, hoje a gente tem as lideranças, a gente não tem as mesmas circunstâncias, a gente não tem as mesmas alianças em vigor, aliança com Moisés, a gente não tem levitas, né? Apesar que alguns reivindicam isso por aí, né? Tem lugares aí, denominações que dizem que tem levitas ali, né? Isso é absolutamente louco, né? Uma coisa maluca, que inventam, né? Levita é levita, ponto, né? É descendente de Levi. Mas o fato é que tem sim lideranças, tem as lideranças instituídas, né? Os pastores, os presbíteros, os diáconos. Muitas vezes a gente tem as lideranças também administrativas, mas falando mais especificamente dos líderes espirituais que nós temos hoje, como é que eles sabem quando estão sendo reprovados por Deus? Onde é que estão os profetas de hoje? Onde é que estão aqueles que denunciam as práticas erradas? Como é que as igrejas se organizam, né, para que não haja essa contaminação que houve na história de Israel e tem havido na história da igreja tantas vezes? É importante a gente perceber que Deus ele continua muitas vezes demonstrando a sua rejeição, porém não é da forma como as pessoas muitas vezes classificam nas igrejas. Você veja que tem ministérios que a gente nem poderia chamar propriamente de ministérios, né? Existem hoje denominações que são praticamente aberrações em relação ao evangelho, né? Com redes de televisão, são potências econômicas que estão aí, né? Compraram muitas coisas, né? Seus líderes andam de helicópteros, são fazendeiros, são multimilionários. Eles vivem uma realidade completamente distanciada do evangelho. Eu estou citando aqui os casos extremos, obviamente, mas veja como eles alegam que são abençoados por Deus porque as suas igrejas estão lotadas de gente. Veja como os critérios são interessantes, né? Eles não percebem que Deus, na verdade, não se agrada das coisas que eles estão fazendo. Enfim, o fato é que Deus dá os seus sinais, ele mostra, mas eles estão na palavra. É preciso que haja fidelidade à palavra de Deus. E veja que Deus vai mostrar, ele mostra aqui os motivos da sua repreensão, né? Ele traz aqui exemplos do passado, né? Ele fala que Levi, mais uma vez aqui, está falando dos levitas, eles têm um histórico, né? Um histórico de serviço a Deus, um histórico de cumprimento de coisas boas, de realmente cumprirem o seu papel. Então ele fala de fidelidade, ele fala dessas coisas. A gente poderia citar aqui vários episódios onde isso ficou comprovado, mas eu queria mencionar aqui a apenas o episódio ali do bezerro de ouro, você lembra, né? Que embora Arão, um levita, né? Embora Arão tivesse errado ali, depois da repreensão de Deus, depois da reprovação de Deus, foram os levitas que tomaram ali a espada, né? E cumpriram aquilo que Deus esperava que eles fizessem. Isso foi uma prova de muita fidelidade, porque a proporção do desagrado de Deus em relação a tudo aquilo que estava acontecendo ali foi claramente percebida ali pelos levitas, e eles foram muito fiéis nesse sentido. Aliás, foi nessas circunstâncias, né, que houve ali o selo, né, do seu ministério. A gente tem também, você lembra aquele episódio de Baal-Peor, né? A questão ali dos moabitas, todo aquele engano, né, em que os israelitas foram envolvidos, né? E houve um juízo de Deus que foi pronunciado em relação a isso, e ali Finéias, né, representando ali os levitas, né, também foi um executor ali, foi quem se prontificou ali a tomar as rédeas da situação. Quando a gente fala Finéias, provavelmente não foi ele sozinho, né? E havia outros, já que era muita gente que estava envolvida naquele grande pecado, mas certamente ele agiu, e agiu com firmeza, né? Então, Deus está se referindo a isso, Deus está se referindo a esses bons exemplos. Então, veja, né? A gente vê aqui no versículo 5, relembrando, né? Deus dizendo: a minha aliança com ele foi uma aliança de vida e paz, que de fato lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, desviou muitos do pecado. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Veja que o que estava acontecendo ali naquela geração, com aquela geração que Deus estava repreendendo. Em primeiro lugar, falta de temor a Deus. Eles não estavam temendo a Deus, eles não estavam agindo da forma como deveriam agir, porque não temiam a Deus. Veja no versículo 8, né? Vocês se desviaram do caminho, pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Se de um lado houve fidelidade em relação à palavra de Deus, veja a questão da função aqui. Em primeiro lugar, é ter comunhão com Deus, é ter a compreensão da palavra, andar nos seus caminhos. E ser um mensageiro, ser alguém que instrui os outros. As duas coisas estão ligadas. É ter a percepção da vontade de Deus, ter a percepção dos caminhos de Deus, andar nesses caminhos. Claro que não é perfeição absoluta, né? O único que foi perfeitamente, que foi absolutamente perfeito, realmente esse alguém é Jesus Cristo, mas fora isso, a gente vai encontrar as falhas, mas as pessoas que andaram nesses caminhos, que se esforçaram e sabiam quais eram as suas responsabilidades, o que eles buscavam? Buscavam a comunhão com Deus, buscavam entender os caminhos de Deus e procuravam transmitir esses caminhos para o povo com fidelidade. Os sacerdotes daquela geração de Malaquias, os sacerdotes de 400 e poucos anos ali antes de Cristo, antes que João Batista viesse, né, antes daquele silêncio profético de 400 anos, esses sacerdotes não estavam temendo a Deus, eles não estavam tendo a devida comunhão com Deus, não estavam tendo a fidelidade a Deus, e a palavra de Deus. E com isso eles não transmitiam aquilo que deveriam transmitir para o povo. Eles desviavam o povo do seu caminho. Com o ensino deles, causavam a queda de muita gente. Era um ensino pervertido, era um ensino acomodado às circunstâncias. E veja, o final do versículo 9: vocês são parciais quando ensinam a lei. O que é ser parcial? É você puxar a brasa, né, para o seu assado, né? É você desviar o ensino daquilo que ele deveria realmente ensinar. É você aplicar a palavra de Deus de modo casuístico, né? De modo negociado, né? É muito terrível isso, né? E eles estavam desviando para favorecer certas situações, para não mexer com certas situações, talvez para não mexer com certas pessoas, talvez para não se incomodar. Eles não estavam apontando os pecados, eles não estavam preocupados com isso. Estavam preocupados em manter o seu ofício, em manter manter o seu status, manter a sua aparência religiosa, manter a sua rotina. E tudo, todo mundo que podia olhar para eles, chegava ali, estava tudo acontecendo normalmente, aparentemente, de forma normal, né? Mas Deus aqui está denunciando, porque Deus sabe, Deus conhece, e Deus não apenas ele demonstrou o desprezo dele, mas ele estava dizendo por que ele os estava desprezando. Eles falharam em todos os itens, falharam em temer a Deus, falharam em relação à palavra de Deus, falharam em relação à comunhão com Deus e falharam em relação ao combate quanto ao pecado, combater o pecado, porque eram parciais. Ah, que coisa terrível você pensar na responsabilidade de um líder. Todo líder, ele deve tremer diante de Deus, diante da sua responsabilidade, apesar de ter, no nosso caso, né, no caso da igreja, no caso daqueles que são ministros do Evangelho, líderes chamados por Deus no nosso tempo, né, no nosso contexto, sermos tão privilegiados porque Deus, ele sim, é um ofício temível pelas suas responsabilidades, mas ele é gracioso porque Deus capacita, porque Deus nos conduz, porque Deus nos ajuda em todos os sentidos, e porque a sua graça, a sua misericórdia nos cobrem, né? Ele nos perdoa, nós temos acesso diretamente a ele por meio de Jesus Cristo, tantos privilégios. Porém, isso certamente não é motivo para ninguém negligenciar. E aqui fica uma nota de pesar, porque quantas vezes os líderes têm tido essas mesmas características nos nossos dias, ou seja, falta de temor a Deus, falta de comunhão verdadeira com Deus, falta de fidelidade à palavra de Deus. E falta de combate ao pecado. Quantas vezes essas coisas estão presentes? Quantas vezes os líderes têm sido parciais, acomodando as coisas para não perderem certos privilégios, para não perderem a boquinha, muitas vezes. Eu me lembro de episódios aonde casos que deveriam ter sido tratados de uma maneira, eles foram tratados de maneira completamente oposta, devido às circunstâncias que as pessoas entendiam que iriam causar certos problemas. Algumas vezes até ouvi de alguns líderes: ah, lá no passado nós fizemos assim, erramos lá, mas agora não adianta querer consertar, porque temos que prosseguir na mesma linha. Quer dizer, não há o reconhecimento de que se errou, né? Ouve-se falar de coisas que correm nos bastidores e que chegam, muitas vezes, para as pessoas na igreja de forma completamente distorcida, porque não quer se perder, não quer se perder o público, os consumidores que estão ali. Sim, porque muitas vezes as pessoas das igrejas são vistas como consumidores, que não, clientes que não podem ser, perdidos. Quantas coisas são negociadas, porque as pessoas que deveriam ser confrontadas são consideradas intocáveis muitas vezes. São pessoas com quem ninguém quer mexer, ou porque elas simplesmente se armam de toda uma série de defesas e os líderes caem nessa terrível cilada da parcialidade. Eles deixam de fazer o que têm que fazer, porque na verdade as suas vidas já estão estragadas por uma falsa, uma falsa aplicação do ofício que exercem. Enfim, são tantas coisas terríveis, tantas coisas nas quais todos nós que ocupamos algum cargo, algum ofício nesse sentido, estamos sujeitos e precisamos estar atentos, precisamos estar alertas para que não sejamos assim, porque isso é simplesmente terrível. O que cabe aí, o que cabe a nós é aprender a identificar os sinais da desaprovação de Deus. Os líderes precisam, inclusive, das pessoas que estão à sua volta, das pessoas que são entre aspas, liderados, né? São liderados, né? Porque, de alguma forma, essas pessoas são lideradas. Essas pessoas, apesar disso, não podem ser pessoas coniventes, não podem ser cúmplices do erro. Nós precisamos da ajuda quando erramos, precisamos que as pessoas digam onde estamos errando, nos ajudem, nos advirtam, né? E precisamos de profetas, né? Precisamos de amigos, né? Os líderes precisam se cercar de pessoas capazes de ajudá-los nesse sentido. Mas que a palavra de Deus seja o fiel da balança, né? Seja o prumo, seja o instrumento que venha a apontar as coisas. Nós precisamos desenvolver as coisas que Deus aprova na nossa própria vida, individualmente, olhando para a Escritura e certamente buscarmos dentro do povo de Deus as pessoas aptas a desempenhar os papéis de liderança, aptas segundo os critérios do Novo Testamento, aptas segundo os critérios da própria Palavra de Deus. E que aqui eu faço aí uma aplicação muito geral, né? Que as nossas igrejas, eu não falo nem de nenhuma igreja em particular, né? Mas que as igrejas do nosso contexto, né? Elas tenham líderes assim, né? Tenham pessoas que estão realmente voltadas para a vontade de Deus, cientes das suas responsabilidades e com grande temor e tremor exerçam os seus ministérios. E cada um de nós, independentemente da posição que ocupamos, sejamos instrumentos de Deus também na vida dessas pessoas, de alguma maneira. Na próxima semana, Malaquias vai se voltar para um aspecto peculiar ali da vida de Israel, que é a questão do casamento. O casamento, que é uma instituição tão séria, tão cara aí a Deus, tão preciosa aos olhos de Deus, estava sendo realmente subvertida, né? Em alguns aspectos comprometedores mesmo. Claro que os líderes, mais uma vez, eles são culpados aqui ao permitirem certas situações. Enfim, Malaquias vai apontar nessa direção, vai mostrar quais são esses erros, e o que Deus pensa disso. Então, que o texto de hoje nos traga aí boas reflexões, uma boa prática de vida cristã e que a gente também esteja aí animado para seguir em frente, animado para o próximo texto que vem. Então, até lá, tenha uma boa semana, que Deus te abençoe.